nasceu. Chega, eu não sou cachorro, não. Você tá pensando o quê? Eu agora vou cuidar de mim. Eu não quero mais te ver. Chega, eu não sou cachorro, não. Você tá pensando o quê? Eu agora vou cuidar de mim. Eu não quero mais te ver. Soon.